Um indivíduo considerado de alta periculosidade, que possuía um mandado de prisão expedido pela justiça brasileira, morreu após confronto na tarde de sábado com a Polícia Nacional Paraguaia. Agentes de investigação de delitos da polícia de Ciudad del Este estavam no encalço de Edson Luiz Neves. Eles receberam a informação de que o criminoso estaria escondido em um bairro na região de Ciudad del Este, na periferia próxima a Porto Franco, juntamente com mais três pessoas que supostamente estariam se preparando para realizar um assalto. Quando da aproximação policial à residência, Edson Luiz Neves conseguiu embarcar em uma furgoneta com placas do Paraguai, onde outras duas pessoas também embarcaram efetuando disparos de pistola contra os policiais militares, iniciando assim uma perseguição. Edson teria abandonado o veículo na Avenida San Blas, nas proximidades do terminal de ônibus de Ciudad del Este, e atravessado a avenida correndo, adentrando com arma em punho em uma área militar da Infantaria do Exército Paraguaio. A área repleta de homens armados. Houve confronto e ele acabou baleado e morto. Na residência onde o tiroteio iniciou, se foi encontrado um Toyota Premium com uma placa fria e em seu interior foi encontrado um colete balístico, duas balaclavas e muitas munições de calibre 9mm. Na ação policial foram presos os paraguaios Oscar Andrés Benítez Rayers, morador do bairro São Miguel, e Antônio Franco Soares, morador também da mesma região. A polícia agora quer saber se o envolvimento deles com outros crimes na Tríplice Fronteira pode ser confirmado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.